Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila Cac. Aqui é Joel Suki e eu tenho medo de escorpião. Aqui é o Babau e chuta que é macumba. Aqui é Telos e eu vejo almas. Olha aí, Tari. Aqui é Neto Mário e eu durmo de luz acesa. Olha aí. E mesmo com a garganta toda fodida e os participantes tudo doente. As narinas nasaladas. Vamos falar hoje sobre coisas que dão medo, rapaz. E maldições, né, também, porque o elenco aqui tá derrubado. Elencozão fudido, bicho. Olha aí. Todo mundo lascado. Ah, eu tinha dito pra vocês que esse negócio de farra no meio da semana ia dar nisso, né? Ai, ai. Beleza. Isso foi uma premonição, bicho. Então vamos lá, aí veio os... Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Com a garganta fodida ainda, né? Não, a minha nesse espaço de 5 minutos melhorou até. É verdade. Escreva para AzilaCast. O endereço é o azilacast@azileitor.com.br. E siga-nos no Twitter. O arroba do Twitter é o @azileitor. E no iTunes, se você quiser assinar o AzilaCast no iTunes, tem o link aí embaixo. E os downloads, se você quiser baixar o zip do AzilaCast, basta clicar aí no link download, descompactar o MP3, escutar ele no MP3, no MP4, naquelas caixinhas de som, né? Uhum. E os tweets, a gente perguntou lá no Twitter qual seria o subtítulo, né, cara, do Exterminador do Futuro 5. Essa daí foi uma enquete zona massa. E o @TecnoInformers responde aqui: Exterminador 5, velho e poderoso. O próximo, pra mim, foi o que eu achei o melhor. Foi eu mesmo que mandei. Que seria Terminator 5, um Azileitor entre nós, né? É verdade. E a @SolindaSky diz aqui: Terminator 5, um futuro presidente. Já pensou o Exterminador presidente, bicho? Agora, um legal que eu achei foi do Vitor FBL, que seria Terminator 5 de volta para o futuro, cara. Aí, aí, cara. O @CaioFurtado responde aqui: Terminator 5, a volta dos que não foram. É, esse aí também é um titulozão mega clássico, né? É verdade, cara. Tem o Vampiro Banguela também, né? E o As Tranças do Rei Careca. É verdade. É outro clássico. Esse daí é clássico também. E o Tissero Dinger deu a sugestão aqui de Must Die, né? Agora tem um programa aqui no Ceará que se chama Must, né? E o @LoopbackBR diz: o Terminator 5, nós fumo, mas voltemos. Esse aí também ficava muito bom. Agora, esse aí ficava legal se algum dia saísse o filme do próprio Azileitor, né? É verdade. E aí ficava bem contextualizado. Primeiro e-mail, Lico Andrago, 21 anos, Santo André, São Paulo. Fala, cambada. Eu sou do blog Dorgato. Olha aí, cara, o Dorgato. Olha, a rapaz do Dorgato. Aí, muito bons caches. Em um dia eu ouvi uns 4. Olha aí. Esse bicho aí tem uma gíria aqui no Ceará pra quem faz um negócio desse, mas é meio pejorativo, não vou dizer não. Vocês falaram de Super Nintendo, mas esqueceram de falar de Donkey Kong Country. Olha aí, cara, o clássico Donkey Kong. Esse aí é foda mesmo, mega clássico. Eu jogava Mortal, Mario, Street Fighter, mas esquecer de Donkey Kong é pecado. Olha aí, bicho, fã de Donkey Kong. Não, mas eu concordo com ele. Donkey Kong, realmente, o cara esquecer é um pecado, é um foda. Se der, também falem de Final Fight, o Hagar, que parecia o Don Fry do MMA. Aí, aí, bicho. Mas também o cara do... O Harar do Final Fight, esse bicho parece com qualquer lutador de luta livre, mano, de wrestling. Que tem um bigodinho, né? Pois é, que tem um bigodinho. E o próximo e-mail vem de José Victor, 15 anos, Fortaleza CE. Aí, nosso conterrâneo, né? Conterrâneo aí, cara. É, gostei muito do podcast de histórias de Liseira e vou compartilhar uma história. Uma certa tarde, depois de uma aula de 2008... resolvemos ir todos para uma lan house que tinha perto do colégio para jogar o velho e saudoso CS 1.6. Aí, Counter-Strike clássico. Quem nunca fez isso, né, cara, em meados de 2008? É verdade, cara. Ponto de encontro era a Theolus lan house, né? Quem sabe ele não foi na Theolus lan house e não sabe, né? Será, cara? Todo mundo contou as moedas e no fim tínhamos dinheiro suficiente para jogar uma hora por lá. Menos um de nós, que era um amigo nosso que sempre tá liso, né? Esse cara aí é o famoso Poita, né? É verdade. Poita, cara. Todo grupo sempre tem um poiteiro, né, cara? Mas ele resolveu assim mesmo com aquela velha desculpa que ia ficar só olhando, né? É, só olhando. Ele era mais velho do que a rapaz. Aí. Ele tinha uns 16 anos, enquanto a maioria de nós tinha 12 ou 13. Tá merda. Chegamos lá, todo mundo ficou jogando CS lá na maior animação, quando ele sumiu e quando vimos ele estava próximo do balcão da lan house tentando queixar a atendente pra liberar um computador pra ele jogar, cara. Aí, aí, bicho. Sei que depois de um bom tempo ele conversando com a mulher, ela liberou o computador. Olha aí. Cara, com queixozão foda e de quebra ainda presente ele com os Cheetos que vendia lá na lan house. O que é isso? Que foi que ela prometeu a ela? Eu não sei, né? Mas... E ele aqui, ele conclui dizendo que o mais incrível de tudo é que hoje em dia a garota do balcão da lan house é a namorada dele, ai, cara. Ai, então era por isso, cara. Olha aí. É pra você ver até onde é que vai o interesse no CS, né, mano? Pra você ver, né? O cara assumiu um compromisso com a menina só pra jogar de graça vitaliciamente, né? Não, e o pior é que até hoje ele deve comentar com ela dizendo: não, mas eu te amo de verdade. Sendo que no fundo o cara só queria jogar o CS, né? É foda esses caras. Olha o cara aí. Queria também sugerir um cast sobre Pokémon. Olha aí, Pokémon de novo, cara. Pois é, bicho, o Pokémon tá ficando insuportável, né? Nossa caixa de e-mail sobre isso aí. É verdade. E também sobre videogames da nova geração. Abraço a todos. Próximo e-mail, Joseph Moreira, sem idade, sem cidade, sem profissão. Vixe, aí, cara. Revoltado, hein? É. E aí, galera do Azileito? Escutando de novo os casts de locadora, lembrei que eu pegava a telecena que meu pai comprava e só podia ser trocada no outro ano. E vendia pra arrumar o dinheiro pra ir pra locadora. Olha aí, bicho. Essa daí era uma malandragem foda, porque eu não sei, como ele não colocou com a cidade dele, aqui em Fortaleza passam uns malacas com um carrinho de som, cara, dizendo que compra telecena antiga de todas as épocas. Ele devia trocar nesses caras, né? É verdade, cara. Ele resgatava a telecena dele em dinheiro, né? Além de já ter vendido picolé também. Ah, essa daí é massa. Enfim, o que a gente não fazia pra ir numa locadora de fliperama. Olha aí, cara. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu não faria tudo pra ir numa locadora de fliperama. É verdade, cara. Isso. E ele envia aqui uma sugestão de casts. Envia aqui galera do fundão da escola. Isso é uma sugestão de cast, isso aí. É, cara, é porque tu sentava na frente, mano. É. Mas as histórias de fundão de classe, bicho, são homéricas. É, matar, cabular aula, pulando o muro da escola que sempre dava errado. É, mas eu acho que esse aí ficaria bom no Histórias de Colégio 2, né? É verdade. É, bandas de rock em geral, olha aí, as que deram e não deram certo. Comunicadores instantâneos, o ICQ, bate-papo online e outras relíquias. O cara esqueceu de citar também o Mirk, né, bicho? É, pra gente, eu não sei como é nos outros estados. Agora, o que marcou aqui em Fortaleza foi o Mirk. Mirk clássico ali. Luíde Sericato, 17 anos, Pinhazinho, Santa Catarina. O cast está muito bom. O ruim é entender o que o Theolus fala, cara. Sotaquezão do diabo. E ele pede aqui algumas sugestões, aliás, ele coloca aqui algumas sugestões de cash. como MMORPS, que eu imagino que deve ser RPG, né? O cara deve ter escrito errado alguma coisa, bicho. É, eu espero. Esqueceu alguma letra aí? Aí ele comenta aqui, comecei jogando Ragnarok, que joguei por muito tempo, gráficos ruins, mas a interatividade não achei melhor. Sendo que tem gráficos piores, né? Como o Tibia. Eu também comecei no Ragnarok, inclusive eu ainda tenho a minha conta. Aí. Joguei por um bom tempo também RF, Perfect World. A mecânica do RF é a melhor que eu já vi. E do PW as quests são cansativas. Pior da história é que a maior autoridade pra falar de todos esses quests aqui que ele tá citando é o Theolus, cara. É verdade. Porque desde que o Ragnarok, RF e o Cabal Online foram criados, o Theo tem conta em cada um desses e joga até hoje. Todos eles, né? Paralelamente ao WoW. Próximo e-mail é Solange Gamboa, a nossa ouvinte aí ilustre, né, cara, já? Sim, sim. 22 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Fala, galera asilada. Eu tive que ouvir o podcast 17 duas vezes pra ter a certeza que vocês fizeram isso. Como podem esquecer o clássico Predador de 1987, uma das melhores atuações do Chuarza. Não é que a gente esqueceu, né? Que foi limado na edição, né? Ah, mas a gente fez de propósito, porque a gente imaginou que se não colocasse os ouvintes em nenhum reouvir, né? É verdade. Quase não tem fala, como todos os outros, mas a cena que ele passa lama para se igualar ao Predador é historicamente histórica. Ali sim ele fala com os olhos, sabemos que ele vai destruir esse predador bichinha que tentou lhe beijar. Que é isso, garoto? Ela bota a imagem aí. É, mas o predador tinha um jeito mesmo. Ai, ai. Eu queria dizer, mas eu também notei isso aí. Ele luta com o predador num maior estilo Kick-Ass. Pra mim, um dos melhores filmes que ele já fez, particularmente. É um filme que esteve muito presente na minha infância. Olha, na infância da maioria da galera, né, cara? É na minha também, porque eu tinha um bonequinho do Predador. Olha aí. Eu achava massa. Morando no norte, como todos sabem, tem muito mato por lá. Eu sempre brincava de subir numa árvore e fazer emboscada pros meus amigos. Olha aí, bicho. Caralho, agora isso aí é massa, viu? Olha aí, Solange brincava de predador, bicho. Aí foi uma infância que valeu a pena, viu, cara? Pesquisando sobre o filme, achei a seguinte curiosidade. Neste filme, curiosamente, coatuaram dois futuros governadores dos Estados Unidos e um candidato, Schwarzenegger pela Califórnia, Jesse Ventura, governador de Minnesota. Olha. Ei, mano, mas Jesse Ventura não era um cantor de brega, não, cara? Uma coisa assim. É, não, cara. O Jesse Ventura é o... Como é o nome? Sertanejo, né, não? Uma parada dessa. É, não. Jesse Ventura é o cara do Predador, aquele do bigodinho. Ah, cara, é. Sim, sim. E Sonny Landham, que foi candidato ao governo de Kentucky. Olha aí, cara. De longe eu tinha visto ketchup, ó. O Billy, cara, foi candidato ao governo de Kentucky, bicho. Olha aí. Mas infelizmente não se elegeu, né? Porque se os três tivessem pegado o mandato ao mesmo tempo, né? Teria uma comissão foda aí. É verdade, bicho. É o Partido Predador, né? Pois é. Como vocês podem ver, parece que o senhor Schwarza, Governator, andou influenciando as mentes. Tirando essa terrível falha, o podcast estava 10 e a voz do Theolus parecia menos com a voz do Cana Brava. É verdade. O próximo aqui é do Moisés, 27 anos, bancário, Pinheiral, Rio de Janeiro. É, bancário, olha aí, cara. Olha aí, ouvintes ilustres, né, com empregos vitalícios aí, participando do cast. É, cara. Escuto a Zilla Cast desde o famigerado tweet do senhor Isinob. Aí. E já passei muita vergonha na rua por causa de suas histórias. Escrevo-lhes este e-mail para contar-lhes a mais recente. Estava eu aguardando meu transporte coletivo na Santa Paz do Senhor. O cara aí já pegou a gíria Theolus, né? É verdade, bicho. Quando leio a seguinte manchete numa banca de jornal próxima ao meu ponto de ônibus. Suspeito de trabalhar para a Boca de Fumo, tentou esconder-se em caixa d'água. Olha aí, cara. Só aí pensei comigo mesmo. Devi está dando o cu também, cara. Olha o cara aí. E isso aí foi muito massa. Eu achei pra mim o e-mail do Moisés até agora foi o mais massa por causa desse cruzamento de dados e da mente asilada que o cara já tá desenvolvendo, né, cara? É verdade, cara. Eu não consegui segurar a risada, sendo confundido com um louco pelos jornaleiros e demais transeuntes, cara. Ali, cara. Aí, como bom asilado, o cara bateu uma foto e mandou aqui pra gente pra confirmar, né, a história. É verdade, tá aí a foto aí embaixo. E aqui ele já começa com uma pergunta mais informal. Vocês já estão ganhando dinheiro com cash? Será? Será? Já está na hora de botar um AdSense aí, não acho? Vocês têm potencial para ser o Nerdcast de Fortaleza. Olha aí. Não desperdice. É o Nerdcast de Fortaleza é mais legal porque aqui tem praia, né, cara? Medo, a perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa, pavor, susto, terror. Uma das poucas coisas que me levaram a ter medo é esse lance de paradas espirituais, cara. Vixe Maria, vi. É a grande aflição de muita gente, né? É, desde que o Babal começou a trabalhar lá no trabalho, coisas inusitadas começam a acontecer lá. O pessoal diz que começou a ouvir gente morta. Mas já acontecia, você apenas não tinha notado. O Babal ali tava carregadíssimo, né? Pois é, quando o Babal chegou lá no ambiente lá do trabalho, atraiu o cara, parece. Mas o primeiro lance foda que eu me lembro de negócio de espiritual foi quando eu estudava na terceira, ou foi na quarta série, eu acho. Tinha um malandro lá na turma do pessoal, que esse bicho era todo fodão, sabe? Era aquele cara que repetiu uns 3 anos, mas ficou bem mais velho do que a turma. Aí você achava o garotão e tal, frescava com a negada, batia nos pivetes, ó putaria. Aí o cara era todo trogloditazão, né? Eu sei que teve um dia que a turma foi fazer a parada da brincadeira da caneta, se liga tu? Vixe, puta merda. Aí uma cor que eu nunca vi, ó, mano. Que tem suas variações pro copo. Isso aí é, na verdade, a tabuíja de pobre, né? É, mas como é o nome técnico aí da brincadeira da caneta? Tabuíja. Vixe aí, mano. Aí, eu não me lembro dos detalhes, eu sei que a negada trouxe um tabuleiro lá de cartolina, eu acho, com as letras e tinha que ser uma caneta Bic zerada, eu acho. É, tem que ser a Bic, né? É, porque a turma dizia que ia aprisionar um espírito dentro da caneta, né? É. Se não fosse Bic, o bicho podia escapar, alguma coisa. Chegou lá o garotão fodão, eu vou participar também, não sei o que e tal. Aí a gente sentado lá na mesa, vai bolar. Aí parece que uma menina segurou a caneta e tal, e a pessoa entoava um mantra, né, pra aprisionar um espírito dentro da caneta. Aí beleza, todo mundo segurava a caneta, eu acho. Aí iam fazendo perguntas aleatórias, né. Aí não sei porquê, um cara de sacanagem perguntou, não, mas alguém vai morrer hoje? Aí a caneta começava a se mexer. Né? Aí ninguém podia botar força nem nada, né? O pessoal aí, a caneta parou em cima do sim. Vixe, mano. Aí os caras tudo pivete, caralho, meu irmão. E era uma coisa meio mística, né? Porque ninguém botava força nem nada, mas a caneta ia se mexendo do nada e tal. Fudeu, né? Fudeu. O garotão lá já me disse, não, mas isso é mentira, não sei o que, estão botando mais força aqui e tal. Mas beleza, aí continuou. Aí perguntaram assim, mas quem é que vai matar essa pessoa? Vixe. Aí o espírito foi lá arrastando, ele parou no E e no Uma. Vixe. Aí o pessoal já começou a ficar meio assim, porque a gente tava numa área afastada, né, do colégio e tal. O cara meio nervoso e tal. Vixe, meu irmão. Aí o pessoal já olhando só de rabo de olho, né, um pro outro. Aí o cara lá, o cara que era foda, já meio nervoso, né, também. Mas bom parar com isso aí, o cara brincando com desconhecido e tal. Mas tranquilo, né? Aí quando não, mano, pois então, diz aí o nome do cara que tu vai matar hoje. Aí começou a caneta a se mexer. Aí, cara, tava começando a formar o nome. Vixe. Do maluco lá, mano. Vigi. Aí dá fé, mano, o pessoal só escuta uma zoada assim. Tá. um barulho meio estranho debaixo da mesa. E aí os caras, caralho, meu irmão, que barulho é esse? Tipo, sei lá, um pinga-pinga, sabe? Uma porra, parada é dessa. Aí passa milhares de corra pela mente do cara, né? Puta merda. E ninguém com coragem de olhar debaixo da mesa, e tá a negada que segurava a caneta já começando a tremer. Diz aí que quando o cara olhou por debaixo da mesa, mas o maluco lá que era fodão tinha se urinado, cara. Aí o maluco lá começou a chorar e soltou a caneta e saiu voado. Aí na hora todo mundo começou a rir, eu lá assustado, não, mas que porra é essa? A caneta disse que ia matar o cara e vocês tudo rindo. Aí depois o pessoal explicou que era só uma trollagem pra se vingar desse bicho, que ele era supersticioso e tal. Eu sei que depois disso ele começou a usar fraldas infantis ali pra ir pro colégio. Essa brincadeira aí, ela gera várias mutações, né, do estilo de brincadeira. Eu lembro que a galera fazia isso aí também, só que com um copo, você emborcava o copo, virava de cabeça pra baixo, né? Essa é a velha brincadeira do copo, né? É, e colocava ali umas letras embaixo, né, o pessoal colocava o dedo em cima do fundo do copo, né, o copo virado pra baixo, ficavam 6, 8 pessoas com um dedo em cima do copo. Sendo que desse bolo, 2 eram combinados, né? Um ficava do lado oposto do outro e os caras, rapaz, eu empurro pra lá e tu empurra pra cá. E a gente vai fazendo as coisas aí. Ei, mas um dos caras era tu, né, irmão? É, com certeza. com certeza. E o cara tinha que ter aquela cara de trollador, né? O cara tinha que disfarçar, ficar com medo mesmo e... Vixe, o que é isso aqui, meu irmão? Não tô botando força, não. Tem aquela do familiar também, quem aí tentou fazer um familiar? Eu no Castlevania eu tinha aquele diabinho do mal, ele detonava. É, mas quem tentou realmente com a garrafa de Coca-Cola 2 litros? Não, mas que parada é essa aí do familiar? Cara, eu lembro que foi uma época aí que surgiu o maior boato aí, a galera pesquisou na internet como é que se fazia um familiar. A Coca-Cola crava vida, né? Você pegava a garrafa de Coca-Cola vazia, né, botava um pedaço de carne lá dentro e todo dia tinha que alimentar com uma gota de sangue. E um prego. Vixe. Era uma coisa do tipo assim. Ah, eu ouvi. Um prego? Era. Esse. Aí deixava debaixo da pia. Mas isso aí não era pro cara criar um homúnculo, não. Pai, eu não sei não. Eu sei que a galera dizia que ia aparecer um diabinho dentro da garrafa que realizava o desejo. Vixe, vai. Mas isso aí era por causa daquela novela do Antônio Fagundes, era não? Que esse bicho criava o capeta dentro da garrafa. Eu sei que você tinha que botar o prego na gota de sangue na esperança de que todo dia ele sumisse, né? Como se estivesse se alimentando. Mas aí você chegava, todo dia tava lá, os pregos, os gotas de sangue, negado com o dedo furado. Antônio Fagundes, rapaz. Mas aí eu tô imaginando tu andando pelo meio da rua e a garrafa flutuando aí atrás de ti e tal. Não, aí você tinha que esperar, deixa eu contar como era. Aí você tinha que esperar 30 dias, depois de 30 dias é que ele aparecia. Aí ele ia ficar dentro da garrafa, você não podia soltar ele da garrafa, tinha que deixar dentro da garrafinha, um diabretezinho. É isso. E ficar embaixo da pia. Se soltasse, o mundo acabava, né? É verdade. Não podia soltar não, que a desgraça tava feita. Aí sim, mas o que é que esse porra fazia? Era só pro cara lá ficar papeando com ele? É, mano, como é que não, tá cara, lá ele... o inferno e tal? É, mano. Quando que você isso, alimentasse, né, ele com sangue, ele realizava os seus desejos, cara. Vixe. É, pior que tinha gente que dizia que tinha um em casa, mano. Galera sacana, mano. Quando a gente era menorzinho, né? O pessoal, rapaz, eu já fiz o meu, tá lá. Mas não pode, ninguém pode ver, não. Não sei o que. Mas tu falou agora, eu acho que tinha um tio meu que diz essa parada mesmo. Ixi, Maria. É verdade. Só que ele guardava, cara, numa garrafa de vidro, sabe? Tipo aquelas de uísque, se liga. Que aí, devido a sua garrafa de uísque, acabava com a credibilidade da história, né? E aí, qual é o medo de vocês? O maior medo de vocês? A sogra vale, vale não, né? Retarem aí. Ou porque a sogra é um medo incomum, então todo mundo tem, então tem que ser uma coisa única, né? Não, mas escorpião é foda demais, bicho. Puta que pariu, bicho. Não, o cara vê, mas aquele bicho com aquela cauda levantada, assim, puta que pariu. Pior é que teve um dia que eu tava sonhando... Sentou em cima de um, foi? Não, que eu tava sonhando que eu tava deitado num... Acho que era tipo numa praia, alguma coisa assim. Aí eu sei, mas começava a subir um monte de escorpião em cima de mim. mim. Não, mas tu tinha assistido a Múmia, né? Não nesse dia aí. Pode ser. Aí eu, nesse dia, bicho, eu sei que eu me acordei de uma vez. Eu saí correndo, pulei da cama de uma vez, saí correndo até a cozinha. E puta que pariu. Tomar banho foi tu. Daí eu, minha mãe perguntando, o que foi que aconteceu? Eu, nada. Cara, eu acho que meu maior medo, assim, é de morcego, bicho. Vou dar uma de Batman agora. Morcego aí? Cara, Batman. Pô, é uma coisa estranha. Mas é porque eles que geraram, né? Onde eu morava tinha um cajueiro que ficava por trás do prédio. Então era bem perto da janela do quarto. E toda noite entrava morcego. Toda noite entrava, eu tinha me acostumado que eles entravam. Eu tinha um certo medo que na época você via aquele filme de terror de vampiro, essas coisas. Eu pensava que os bichos se alimentavam de sangue, né? Vinha pra morder o cabo. Mas até então nenhum tinha tentado atacar. Cá, né, a gente convivia em paz. Eu até tentava capturar eles com um lençol, fazer um arapuca aqui, quando o bicho passasse, jogava um lençol pra cima, que ele se embolava todinho dentro. Belo dia, passou um morcego voando e tal, eu fui pra cozinha, fui pegar um copo d'água. Na volta, eu tinha mania nessa época de enrolar o lençol no pescoço, quando eu andava no escuro, né, que era justamente pra evitar um ataque. Caralho, eu tô imaginando aqui, já tô ficando arrupiado, mano. O cara já evitava um ataque de morcego, né, na época eu tinha um cabelo assim, arrumando no ombro, e tava meio assanhado, né, o cara tinha acordado de noite e tal. Foi quando eu fui pegar água no escuro mesmo, bicho. Aí eu vi só aquela coisa vindo na direção, você vê só aquele vulto rápido. Só o bicho se enganchou no meu cabelo, minha amiga, e entrou aqui perto da nuca, se enganchou e se embolou todinho. Aí tu pensa no desespero, o pobre do guri com um morcego enganchado no cabelo. No escuro. O lençol todo enrolado no pescoço, o cara não sabia o que fazia, meu irmão. Eu sei que foi um desespero muito grande. Tem uma história aí do meu avô, bicho, que na época que a casa dele só era embaixo, não tinha o duplex, aí ele dizendo que tinha um morcego que tava numa árvore vizinha aqui de casa, né? Aí ele, ei, tem que expulsar esse morcego daí de algum jeito, senão ele vai acabar me atacando aqui, vai chupar meu sangue. Aí diz a minha tia, bicho, que quando ela... quando ela foi na cozinha, quando ela voltou, aí tava o meu avô assim. Tava o meu avô assim, deitado no sofá. Aí o morcego no pescoço dele, ele. Acaba isso aí, bicho. Agora, quem se lembra aí também, um grande influenciador de medo na época mais antiga aí, digamos uns 6 anos atrás. Fred Krueger. Não tão, porque a gente sabia que ele não era tão palpável, mas aí quem nunca teve medo do brinquedo assassino? Puta merda, eu nunca tive ou melhor, medo quem, não, daquela porra. Ou melhor, quem não teve o seu representante aqui no Brasil, né? Vulgo Fofão. Fofão, ó. Cara, aquele bicho era horripilante, bicho. Aquela jardineirazinha jeans, a blusazinha listrada era... Não, mas o Fofão, bicho, ele tem uma história aí que tinha uma faca dentro dele ali. É, meu bicho era um assassino, mano. Fofão, que nem de segundo a lenda, dizia que alguns deles tinham uma espada verde. Espada verde? Vixe. Era, bicho. E que de noite ele tirava pra atacar as pessoas, né? Lá em casa tinha um Fofão. Minha irmã chegou até um Fofão desse. E aí? Cara, ele dormia num quarto, eu dormia no outro. Se ele tivesse no quarto da minha irmã, eu ia dormir no outro. Aí às vezes ele ia pro outro quarto, eu dormia nele. Eu também tive grande medo desse moleque. Porque é o seguinte, no quarto, eu dividi o quarto com a minha irmã na época. E o quarto dela tinha umas prateleiras que ocupavam a parede inteira. E era cheio de boneca, bicho. E na época eu assistia o Brinquedo Assassino, né? E você dava rostos às bonecas, todas se transformavam assim no Brinquedo Assassino. Ei, mas tu já pensou o terror? O cara acaba de assistir o Brinquedo Assassino e entra num quarto com uma porrada de brinquedo desse, cara. E um Fofão no canto da parede olhando pra você. Puta merda. E o pior é que tem umas bonecas dessa que tem um olho assim, de uma maneira esquisita, que você anda, parece que ela tá acompanhando, né? Caralho, mano, deu um arrepio aqui na minha espinha. Cara, gerava o terror, bicho, na época. Aí um dia eu não contei, tipo, a situação do medo, né? Será que esse bicho tem ou não tem? Tem ou não tem, tem ou não tem. Eu sei que um dia eu peguei esse fofão de noite, meu amigo. Arranquei ele a cabeça dele, né? Pra procurar esse negócio. Pois não diga. Ô, aí vocês eu... foram pros finalmente, né? Tem o fofão. Exato. Rapaz, eu vou tirar logo essa dúvida. Pois diga aí que quando eu tirei a cabeça do bicho, que eu botei a mão no estufamento dele, adivinha o que é que tinha lá? Uma espada verde. Mas é verdade. Estufamento. Uma espada verde. É, não, mano. Eu, amigo, agora recentemente foi que eu descobri que Preula era essa espada verde. Essa espada verde, na verdade, era um entroncamento da cabeça do boneco. Ai, aí, é terrível. Era pra segurar a cabeça com o corpo do boneco. E era verdinho, né? Um plásticozinho verde. É, mas, faz não, sentido. Né? Foi daí que se originou essa lenda. Acho que alguém com imaginação fértil. Agora, de filme, cara, o que eu me lembro que, na época que eu assisti, eu fiquei altamente aterrorizado, foi o Aracnofobia, cara. Vixe, Aracnofobia. Porque o... Como é que se diz? O brinquedo assassino é beleza. Você tem bonecos, só que você tinha que, vamos dizer, fantasiar muito pra levar a crer que o boneco fosse te atacar. Tirando o fofão, porque o fofão era o terror mesmo. É. Agora, o Aracnofobia, cara, ele deixava no medo, porque a aranha é uma coisa que tem todo canto, né? A aranha é foda. E ela tem uma facilidade incrível de se esconder e tal. E o filme, cara, passava que elas poderiam lhe atacar, mano. É verdade, cara. Era o tipo da cor que você assistia o filmezão tenso. Aí beleza, você acabava nervoso. Aí você saía assim, olhava pro canto da parede e via uma aranha, mano. Você, puta merda. Então aqui na minha cabeça, aqui em Mas cima só, de mim. Eu só me lembro do Aracnofobia, bicho. Aquela cena da pipoca, que o cara... É. Que o cara tá com um saco de pipoca e tem uma aranha dentro. Aí, puta que pariu. Todo é que eu não tenho... sabe que o Babau é um bruxo comprovado, né? Esse bicho tem carteirinha e tudo. Aí, beleza. Aí eu acho, mano, que dentro desse lance de espiritismo, essas paradas, tem um lance de tipo o cara despertar. Vamos dizer, você não liga pra aquelas coisas, aí beleza, você vive numa boa. Mas a partir do momento que você passa a crer ou tem contato com quem crê, tipo, realmente você vê as coisas com outros olhos. Eu posso resumir numa frase. Não é uma questão de ver para crer, é uma questão de crer para ver. Pronto. Ah, eu sei que o Babau chegou lá no trabalho, né, o pessoal incrédulo, e esse bicho começou a pregar o culto dele lá, de livro de São Cipriano, essas paradas aí. São Cipriano. É o novo. Aí, beleza, eu sei, teve duas meninas lá na minha sala que ficaram, que caíram na do Babau, né, elas estavam tendo... Seduzidas, né. É, encontraram conforto na cultura do Babau, né? Aí beleza. Aí elas estavam passando por um problema lá pessoal e tal. Aí eu sei que o Babau tava dizendo, não, procure auxílio espiritual, que vai dar certo. Eu sei que nesse período do contato com o Babau, até elas acreditarem, aconteceu um bocado de merda lá pra elas e tal, cheio de problema, só as coisas piorando. E o Babau rindo, ó, porque o Babau lá no trabalho é o que tinha o maior poder espiritual, só que ele ficava só na dele, ele não ajudava ninguém não. Eu ficava, rapaz, eu acho que assim, mano, não vou fazer nada não. Aí, tudo bem. Até início na sala acontecendo coisas incríveis, mano. Tipo, relatórios sendo feitos sozinhos, sem ajuda de ninguém. Desaparecendo. As coisas desaparecendo, vamos dizer, tinha um bocado de processos na parede, esses processos tudo caindo do nada, sabe? Estranho com macumba, né, mano? Não, pois é, mas aí, deixa eu dizer, há um bocado de problema lá na sala aparecendo e tal, e o Babau satisfazendo a divindade dele e a gente se fudendo lá na sala. Satisfazendo a divindade. Aí beleza, aí até que as meninas lá se renderam e não, mas vamos lá ver qual é a do culto do Babau. Aí eu sei que elas foram lá no templo, mano. Meu irmão, mancha, as meninas disseram que quando pisaram no templo, uma deu uma agonia, mano, e a outra só sentiu um vento passando pelas pernas dela, né? Ixi. Aí beleza, né, e foram lá e tal, foram medicadas. Em que altura lá as pernas? Vigi. Na coxa, mais ou menos. Senti uma quentura, né, ali. Pois parecendo outra coisa aí. Aí, bicho aí. Depois disso aí, essa menina, mano, quando foi pro trabalho outro dia, ela tava com uma mancha zona preta federal, cara. Vixe. Tipo de queimadura na perna. E a outra menina, mano, depois disso, passou a ouvir passos dentro da casa dela. Vixe. Ela dizia que quando dormia, cara, ouvia tipo passos de tamanco andando pelo corredor da sala dela. Puta merda. Vai ver que ela já ouvia antes, né? Só não prestou atenção. Outra. É o resumo da ópera. A outra. Isso é trauma de mulher que perdeu o namorado por causa de outra mulher, mano. Quem nunca dormindo aqui no seu cantinho, no seu quarto, e não ouviu umas passadas próximas, ou então no forro em cima? Não ouviu, cara? É putaria. Não, eu já agora vocês me lembraram de uma parada que eu vi. Quer dizer, que eu vi não, né? Que eu presenciou. Aquela parada de ouvir, o caba olha e não tem nada lá, né? Ou eu tava aqui na minha linda cama. É. Na santa paz do Senhor aqui e tal. É. Aí a minha cama dava bem de cara pra minha porta. E a porta, na minha porta, dá de quina, não de frente, mas assim na diagonal com a do banheiro. E o meu pai tem uma mania, todo dia, toda vida, umas 2:30 da manhã, ele acorda pra ir ao banheiro. E eu tava aqui, né, dormindo e tal, aí eu tava lá, aí quando eu vejo só o trinco da porta fazendo, sabe aquelas vadinhas? É. Sendo que aí eu ouvi o estalinho, aquele... Vixe, fudeu. Aí eu tava naquele sono meio pesado, que o cabra ainda tá acordado, entendeu? Sonozão assim, que o nego que tá zonzo. Uhum. Aí eu pensei, né? Não, deve ser o papai, né? Aí eu vi a portinha, que abriu, né? Aí eu fiquei, né, assim e tal. Aí eu esperei, tipo, aqueles movimentos ali que você abre, você liga a luz, você abre a zoada da descarga, qualquer coisa. Você abre um olho, aí abre o outro, né? Aí eu, sabe, é isso, não tem zoada nenhuma, quem foi que entrou, né? Aí eu levantei a cabeça pra olhar. Corajoso, hein, tu? Aí eu levantei a cabeça, porque tava de frente, né? Eu diria ingênuo. Aí eu só abri a cabeça, assim, aí eu abri a cabeça, né? Abri a cabeça. Levantei a cabeça. Ei, aí tu viu uma mulher toda de branco, pálida, olhando pra ti. Não, aí eu levantei a cabeça, quando eu olho pra porta assim, mano, a porta não fechou, mano, na minha cara. Foi não, mano. Foi, mano. Sem ninguém, caralho, mano. Eu me arrupiei agora, viu, mano? A bicha fechou, mano. Buf. E aí? Assim, sem ninguém. Aí eu, eba, que parada é essa aí? Aí eu fiquei naquela ali, né? Aí o sonozão foi-se embora, ó. Tranco. Aí eu, ih, doido. Aí eu fui, fechei a minha porta. É isso aí, mano. Fechei a minha porta e fiquei no meu quarto. É doido. Se fosse um ladrão, a família que se foda, né? É, tá. Tava joguei, mas ele não levava. Quando você presencia estando só, é difícil você convencer o pessoal de que realmente aconteceu, né? Quem já não teve uma experiência parecida. Mas o interessante é quando é a presença em coletivo. Aí sim é que não tem como escapar, né? Eu, por exemplo, tenho várias histórias aqui de presenças em coletivo. Tem uma história que é o seguinte: eu tenho um amigo que ele tem uma casa de praia no interior aqui, Cascavel, no interior do Ceará, e essa casa onde ele tem lá, ela era um posto de saúde antigamente, sabe? Ele contando a história de quando comprou, ela era um posto de saúde, eles fizeram as reformas, derrubaram as paredes e consertaram. Sendo que nessa cidade, a época que foi construído esse posto, era aquela coisa precária e tal, que o pessoal ia pra posto de saúde pra fazer cirurgia, pra fazer uma amputação e tal. Então morria muita gente, né? Era de doença besta, de... O cemitério era um anexo, né? O cara já saía de lá direto. Exato. Então tinha casos de muita morte que acontecia ali dentro. E ficava sempre aquela dúvida, né? Vixe, será que o pessoal morto que morreu aqui ainda tá por aqui e tal? E a casa é o seguinte, é um terreno grande, a casa situada na frente do terreno, e atrás tem muita plantação de árvore e fruteira, árvore frutífera, coqueiro. E é aquela coisa bem fechada, uma mata fechada e tal. Então a grande diversão do pessoal quando ia pra lá era o quê? Era fazer brincadeira nesse escuro, né? Dizendo que tinha aquele negócio de iniciação, ter que ir lá no fim do muro e voltar. Aí. E uma das vezes a gente foi brincar daquela velha brincadeira de esconde-esconde. Juntou uma galera, né? Uns 10 a 15 amigos. Vamos brincar de esconde-esconde valendo o quintal e tal. O que vai procurar os outros só tem direito a uma lanterninha, né? O cara leva... Vocês estavam apostando no quintal? Vocês estavam com a escritura e tudo do quintal? Não, era valendo no quintal. Ah. Então a gente podia se esconder no quintal, né? Então a pessoa que tava procurando ia apenas com uma lanterninha pra tentar identificar o pessoal. Aí o pessoal fazia aquele troca-troca de blusa. Não, troca aí a blusa pra gente saber quem é e tal. Pra tentar gerar. Era pra tentar gerar aquele velho Gorou Ovo, né? Não, Gorou Ovo. Quem lembra aí do Gorou Ovo? É nada. Ei, mano, mas essa aí não é aquela mesma história de que tu perdeu a virgindade, não? Que conversa é essa, velho? Gorou Coro-ovo. É o seguinte, é uma expressão que criaram pra quando você tá brincando nessa brincadeira, onde esconde, né? Você, digamos, tem um amigo que é o Pedro, aí você vê de longe uma pessoa, você acha que é ele. É o Pedro, não sei o quê, mas não era, era o João. Então você vai ter que brincar de novo sendo o que vai procurar, né? Porque você gorou o ovo, como a expressão diz. Então, o pessoal tentava fazer isso, trocava de camisa com os outros e ia se esconder e tirava a camisa e ia pro meio do quintal. Aí nisso foi o pessoal todo pro quintal, e o mais novo da turma era o que tava procurando. E o perfil do cara era tipo assim, o cara daqueles que não aceitava perder, que ficava zangado logo, sabe? É, aí tipo a galera gostava de botar ele, né? Aí nisso o pessoal foi se esconder, e tá, e ele foi encontrando alguns, encontrou a maioria, sobrou três no final. Um deles se entregou, porque disse que tava sentindo frio, o cara, rapaz, eu tô sentindo uns calafrios aqui, eu saí logo. O cara veio... Caralho, bicho. O cara veio branco mesmo, suando mesmo, cara, rapaz, eu vou ficar mais além do que ele, que tal, não. Sobrou quem? Isso, sobrou dois amigos nossos, né? É, mas o cara te encontrou, mano? Não, eu já tinha saído, ele já tinha me achado, foi, eu acabei voltando. Aí ficou todo mundo na parede da casa, tinha que ficar no paredão esperando chegar os outros, né, pra não poder se esconder de novo. E o cara lá com a lanterninha, tá procurando, isso era um quintal grande, eu diria assim, uns 30 por 20, isso todo mata fechado, escuro mesmo. Aí o cara lá procurando o pessoal e sobrou dois amigos nossos, um tava com a camisa branca e o outro com a camisa vermelha. O que tava com a camisa branca, a gente viu ele andando pelo muro, ele veio se escorando pelo muro, né, pra tentar chegar no, na mancha e validar seu salve. É. E então, 31 salve todos, né? E então, pela lógica, né, se o de branco tava vindo pelo muro, todo mundo conseguiu ver, menos a pessoa que tava procurando, sobrou o que tava com a camisa vermelha lá. E nisso a gente vê a luz lá no fundo do quintal, o cara gritando, achei, achei. O nome do cara era o Cleito, que tava escondido. Achei tu, Cleito, pode sair daí, pode sair. Vixe. Aí nisso o cara sai de uma árvore do outro lado do quintal, o cara desce, gorou, então é aqui. Aí ele, eu tô te vendo aqui com a camisa branca, como é que não é tu, não sei o que, tô te vendo aqui, ele, eu tô aqui, mas do outro lado, gritando. Caralho, Maria. Isso a galera tudo se tocou, né? Falha-me, pode ser alguém que tu tá vendo aí, ó. Tá aqui, mano, com a camisa branca. Meu irmão, esse menino fez uma carreira tão grande. Voltando que isso, ele deixou a lanterna lá, né? Derrubou a lanterna e veio no escuro mesmo. Aí a grande diversão da noite era quem ia buscar a lanterna. Isso ele ficou de pé junto, ele jurou. Rapaz, tinha um cara de camisa branca, igual a tu lá. Tá, rapaz, aí nesse caso foi no coletivo, né? Não tinha como fugir, todo mundo viu, todo mundo percebeu. Cara, agora esse aí eu não ia pegar essa lanterna, mano. Nem acredito que... não, foi viagem. Agora, uma das coisas que mais me dão medo ali é esse negócio de fantasma. Ainda mais tá acompanhado de uma corrente que arrasta no chão. É Scooby-Doo, mano. Scooby-Doo. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse negócio de fantasma foi numa matéria no Domingo Legal. E nessa época, eu acho que vocês devem se lembrar dessa matéria. Eu estudava, eu acho que na sexta ou era quinta série. Aí tinha um amigo meu lá que tinha assistido essa matéria também. O cara dizendo assim, mano, ei, mano, tu viu aquele vídeo lá? Só aquele brancão passando na câmera. E naquela época, eu acho que não existia, não falava nem de Photoshop, nada desse tipo de efeito, né? É. Cara, tem também a história do Fantasminha Camarada, né? Nessa mesma casa de praia onde eu tava contando, eu me lembrei agora a história do Fantasminha Camarada. É. Vixe, do Gaspar, é? Essa casa, ela ficava assim a uns 200 metros da praia, né? Então, de noite a gente costumava dar uma volta na praia. Ei, mas peraí, mano, não tem um colega nosso que tinha esse apelido não ali, de Gaspazinho? É, né, mano? É o Chaimo. O Shimu, né, mano? Deve lembrar desse bicho. Inclusive, Shimu é o nome de outro fantasma, né? Aí é o seguinte, aí... Como eu tava contando, aí a gente foi uma vez pra praia, foi uma turma, porque a diversão era a seguinte, tinha o pessoal que ia de carro à tarde, vinha os turistas e tal, e à tarde a maré tava baixa, então eles costumavam atravessar um riachozinho que tinha, e passavam pras falésias lá, ia de carro, sendo que quando eles voltavam à noite, escuro, a maré já subia, então os carros atolavam, não tinha como voltar, e tinha que ter a ajuda dos moradores pra poder puxar, indicar um caminho melhor pra ir. É. E nisso eu me lembro que tinha um carro lá que atolou e... E a turma foi, né? A turma tava na praia, vamos ajudar, vamos, mas foi. Era um Chevette, Não, era um carro grande, e atuava mesmo. Aí era uma rural, né? O cenário era o seguinte: você viu o carro atolado aqui e só a água ao redor. Você imaginava, pô, como é que esse carro tá aí? Mas é porque tinha as ilhazinhas, sabe? Aí os carros geralmente iam seguindo as ilhas. Era a Christine, né, isso aí. Aí foi o seguinte, o pessoal amarrou a corda e ficou aquela gurizada todinha puxando a corda e tal, naquele embalo. Aí de repente o pessoal olha assim pro lado que o mar adentra mesmo e vê aquele negócio branco vir, né? O pessoal, olha ali. E lá e vi, aquele cara vinha andando, quando foi chegando mais perto, aí a galera foi distinguindo. Era um senhor barbudo. O senhor pode dizer um bebo, né? Que o cara parecia aqueles bebos de rua. Um bebo. O cara vinha com um litro de cachaça na mão e uma boia daquelas de criança amarrada aqui no pescoço e embaixo do braço. Mas então era o bebaça da região, né? Cara, tudo bem. A primeira ideia que a gente teve foi essa, né? Esse é o bebo rei doido que vem andando por aí, né? Detalhe, o bebo veio do mar. Dando do mar, né? Já. Mas na hora ninguém desconfiou. E disse, o cara veio, ei, deixa eu ajudar aí. Ajudou e tal. Puxou o carro, desatolou. Aí depois que ele desatolou, o dono do carro ofereceu um dinheirinho a ele. Aí, pra tu tomar uma cachaça e tal, assim, conta. Ele nem pegou, né? Do jeito que ele tava, ele se virou e voltou andando pra dentro do mar. Aí a galera nem se tocou. Quando passou uns 10 minutos, o pessoal, ei, onde é que aquele cara foi, bicho? Aí o pessoal olhou assim, só o mar, as ondas vão quebrando pra lá, e o cara foi embora, né? E o pessoal se tocando, rapaz, saiu nadando aí. Isso não era gente, não. Já tô me arrupiando aqui, cara. Mas esse aí devia ser o Barruada. Agora. Quem é que, quando era criança, nunca teve medo de bebo? Bebo e doido? O velho do saco, velho. Bebo e doido? É, bebo e doido não, porque bebo e doido tem tanto lugar aí que o cara acostuma. Não, porque sempre tem aquele negócio que a mãe faz medo ali, dizendo, vixe, olha o bebo aí, vem pra cá, o bebo. É mesmo, né? É, a mãe sempre bota o medo no filho, né, mano? Além do mais que esses bebo morador de rua, né, tem uns que tem uma mania de andar com sacos, pendurado com suas coisas nas costas. É, esse aí era o Barruada, bicho. E as mães geralmente faziam medo com isso, né? O velho do saco, não sei o que, ele buscar. Aí você, velho do saco, não existe. Quando você saía na rua, via aquele bebo, né, andando com o saco nas costas. O Barruada ali era estilo um bebão, tipo o Seu Madruga. É esse Barruada, macho. É o Minudo, é? Não, mas, o bebo que tu conhecer, com certeza eu conheço, porque... O caso, alguns Minudo, médicos... é o filho do Barruada, mano. Do São Cipriano, quem de vocês teve contato com os seguidores desse temido livro? Eu me lembro, lá no trabalho foi uma parada dessa. A gente tava falando sobre exatamente isso. Histórias que dão medo e tal, negócio de fantasmas. Aí o pessoal levantou o assunto do livro do São Cipriano, né, e tal, que era do mal. Mas aí o pessoal pegou e disse, mas esse livro aí... É tipo passado de geração pra geração, então é uma raridade o cara encontrar. Aí o cara tacou no Google, mano, e tinha um PDF, cara. Vixe. Cara, se você olhar em revista de cosmético, você olhar lá atrás, tem vendendo. Olha aí. Não, mas hoje assim a gente leva pro lado cômico, né? Mas bote aí 10 anos atrás e você vai ter uma experiência de medo, realmente. Eu mesmo conheci. Que livro é esse mesmo? É um livro preto, denominado São Cipriano, que supostamente ele segue magia negra, e ele tem explicando os rituais. Supostamente não, cara. Quem leu a porra do livro, ele explica passo a passo. Porque nesse mesmo dia que o pessoal baixou o PDF lá no trabalho, o Babó é porque tá escondendo o jogo, mano, mas ele foi dar uma aula lá pra gente, como é que era a parada. Aí, macho, o livro é tipo uma receita de bolo, mano. Tem assim, capítulo 27, como ficar invisível. É. Aí ele diz, o passo a passo, faça isso, faça aquilo não sei quantos dias. Dá uma porretada na cabeça de quem você quer que fique. A palavra gatilho é tal. E beleza, vá na fé. Cara, então eu me lembro que na época tinha uma turma aqui do bairro que era o pessoal mais velho, já era bem mais grande, maiorzinho que a gente. E eles tinham esse passatempo aí de ler esse livro e querer assustar os menores, né? Então eles assustavam a gente, dizendo que realmente fazia e seguia. E ninguém podia ler o livro, porque só o dono podia abrir o livro. Se outra pessoa abrisse, ia ter uma maldição lá, então ninguém se atrevia a querer ler pra ver o que é que tinha escrito. Os pés do cara iam ficar preto, né? Alguma coisa assim. Cara, eu sei que eles aterrorizavam muita gente. Essa história aí que tu contou de ficar invisível, eu me lembro. Eles contaram realmente, tem isso realmente no livro. Que se eu não me engano, você tinha que enterrar um gato. Eita, velho. Vivo. Se eu não me engano, hein? Se eu não me engano. É lógico que o gato ia morrer depois de um tempo, né? E você tinha que... Ou não, né? Aí que o gato saía de lá, né? Se então, o gato fosse preto, ele não morria, não. Depois de um longo tempo, parece que você tinha que coletar 3 ossos da costela do gato. Ixi, e mano, esconder debaixo da língua. Aí você ficaria invisível. Que diabo é isso, mano? Cara, já não é isso, cara, a voz do João de nojo, ó. Era coisa absurda assim, mas tinha gente que fazia na época. Tinha gente que seguia. E a gente tinha medo, né? Cara, com as costelas do gato, mano. Eu costelas do gato. Tinha uma história de um batismo desse livro. Que o pessoal batismo? Tinha... Era, tinha que, quando você recebesse o livro, tinha que furar o dedo e... Puta merda. E riscar as páginas com tipo, sangue. Tipo o capeta que tu criava numa garrafa de Coca-Cola, né? Cara, é porque esses dois caras, eram dois caras que faziam essa mutretagem aí, né? Que assustava a turma. Os caras eram umas figuras, assim, muito loucas mesmo, sabe? Acho que até hoje os caras devem ser aquele tipo de gente que inspira um certo medo dos outros. Então, os caras sabiam semear realmente, né? Pavor na humanidade. Agora, quando eu era pequeno, o terror ali era um negócio de injeção. Puta, injeção? Pariu. Cara traumatizado com injeção, velho. Vocês têm uns medos fuleirados, ó, mano. Não, mas a injeção é putaria, mano. Não, mas agora que o Theo falou, sou pra falar medo foda, contei o teu medo de baratas, Theo. Ixi, eu não tenho medo de barata, não, mas. Tenho. Não, eu tenho nojo igual a vocês. Tu ixi, tem, a velha desculpa de todo mundo que tem medo de barata. É corra de mulher. Tu vai deixar a barata encostar em ti? Ela voa nos teus peitos, vai deixar, ô, baratinha. Aí tu pega ela, bota no chão e pisa. Uma coisa é você se esquivar dela, né? Não, outra coisa é você. Eu só faço me esquivar. Né? É aquele grito histérico de mulher, mano, que tu dá quando vê essas porra. É mesmo. Eu não dei nenhum grito, mano. Deu sim, deu sim. Naquele dia eu tava frescando. Tira, é, toda a vida eu fresco, cara, rapaz. Toca aí o áudio aí. Então tu assistiu o Wolverine de Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Ixi, só uma baratazona aqui no meu quarto. Ai! Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. Agora, outro medozão federal de quando o cara era criança. Quem é que nunca teve medo do escuro? O escuro é a personificação do medo, né? É a personificação do mal, né? Tu é doido. Do mal. E eu ainda digo mais, macho. Se o cara assistir aquele filme, Os Espíritos, puta, sozinho, à noite, o cara não dorme não, viu, meu irmão? Não dorme nada, mano. O sexto sentido, né? Os outros. Puta que pariu, vi. O cara pensa que tudo de ruim pode acontecer, né? É, mano. Mas tu se liga que esse cast aí, o Theo é orelha, né? Que esse baitola não fala nada. É porque mano, eu não tenho nada não, mano, pra falar, mano. Esse bicho... Falei pro Joel. Esse bicho tá se tremendo de medo. Eu penso aqui no que é que eu tenho medo, mas não tem nada, não. É um medo natural como vocês têm, de cobra, de aranha, é de cobra, de escorpião. Não, mas peraí, tu tem medo de cobra, mano? Acaba tendo medo de aranha? Sucuri, tarântula, viúva negra. Viúva negra. Essas bichonas tudinhas aí que uma picada mata, e lógico que eu vou ter medo, mas... Eita, então, teu problema é com picadura, né? Cara, eu ia. E ontem que eu assisti um vídeo que a cobra mais venenosa que tem é a cascavel de. Cascavel da frieira, sei lá como é o nome. Da frieira? Da frieira é osso, viu? Ah, uma cobra aí, eu esqueci o sobrenome dela. Aí ela. A bicha tem um veneno, mano. mata seis homens numa lapada, mano. Tu sabe que tem um sapo aí, eu não sei qual é a região. É aquele preto, né? Não. Preto com amarelo? É não, mano. É, mano. É não, mano. Bicho é doideira. Esse sapo aí, ele tem um veneno que tem o poder de matar 20 homens adultos, né? Ah, mas eu sei, é um sapozinho vermelho que fuma um cachimbo, né? Tem uma cicatriz no olho também. Mas eu acho assim que nessa área de animais, de criaturas que chegaram a inspirar o medo, pelo menos a mim, que eu cheguei a temer foi o velho e temido chupa-cabra. Puta que pariu, hein? Quem aqui lembra do início dessa saga, né? Não, mas o chupa-cabra é conversa de interior, né, não? É, mano, chupa-cabra que... do interior. Você não assiste Discovery Channel, não? Não, aqui em casa descobriram a parada e cortaram. Pois pesquise, que você vai ver que ele é real. O Neto tá lá, ó, vive as coisas. Eu me lembro assim que. Eu me lembro assim que a gente ia fazer uma viagem, né? O cara passava ali na BR. Nas rodovias, você ia na janela olhando pro mato à noite, você ia só imaginando, né? Aquela criatura correndo na lateral, os olhos lá, você via um gato, podia ver um gato no meio do mato, com os olhos brilhando, que imaginava ser um chupa-cabra. O cara não podia ver um caminhoneiro cagando, né? Que ficava morrendo de medo. Então, pior, o cara sempre imaginava que o chupa-cabra ia querer atacar a gente, né? Se você fosse pelo menos uma cabra pra tremer, tudo bem, mas... É doido, uma chupa-cabra era um animalzinho tipo um cachorro, mano, com os olhos vermelhos, mano. É, e... mano, mas o Jack Chan Jr. não criava um cachorro nesse estilo, não, mano? Era o Lambão, mano. Lambão, ó. Eu conheço. É, mano, o Lambão não era um chupa-cabra, não, mano. O bicho era parecido, hein? Era parecido. Quanto ao medo aí dos nossos amigos interplanetários. Agora tu é doido, mano. O negócio de ET aí é foda demais, mano. Porque eu me lembro de sonhar, mano, com ET. E era aquele tipo de sonho que o cara tentava correr pro outro lado e não conseguia. Ei, mas tu sabe que a turma diz que quem sonha com ET é porque já teve algum tipo de contato, né? Uma Contatos de quarto grau, né? Meu Deus do céu, velho. Esse lance de ET aí, eu sempre tive admiração. Eu acho que existe realmente e tal. A galera diz que fica duvidando alguns. Tem uns animais que não acreditam nem em dinossauro, mano. É um absurdo, mano. Cadê o PC, Cadê mano? Cadê o PC, mano? Mesmo tendo uma porrada de osso aí pra provar os bichos, mas aí o pessoal ainda duvida. Tava eu, o Jack Chan Jr., eu acho que tava o Robson, era o companheiro do Robson, na época que a gente treinava Kung Fu. Aí tinha um amigo nosso, o Laranjão. Não era o Laranjão não, mas esse bicho era o Super-Homem, mano. É, Super-Homem. É mesmo, a gente foi na casa desse bicho, ele, aí, mano, eu tô com medo de ir a pé pra casa, vocês podem me acompanhar até ali. Aí beleza, né, ninguém sabia ali onde era. Onde é? Onde era, né, a casa desse bicho, aí todo mundo acompanhou ele. Aí quando dá fé, mano, a gente vê o cemitério, aí, puta que pariu, mano. Pra onde é que tu vai levar a gente, Super-Homem? Esse bicho... Não, a minha casa é bem ali e tal. Aí esse bicho entrou em casa, aí disse assim, falou, mano. Aí... Todo parado, né, assim, aí, puta merda. Aí a gente andando de volta, mano, naquele murozão ali do cemitério. Ouvindo um barulho de corrente, né? Aí o... O cara relembrando aquelas pegadinhas do Silvio Santos, né? É, da caveira. É, mano, eu ia falar da pegadinha, mano. O companheiro do Robson começou, mano. Ei, mano, tu tá vendo? Aí eu tô vendo uma coisa ali, né? Aí eu falei assim, bicho, tu tá vendo ali, mano? Aí o Jack Chan Jr., o quê, né? Aí a gente, não. Aí todo mundo, né, assim, ei, mano, tô vendo, mano, tá se mexendo, mano. Corre, negra! Aí o Jack Chan Jr., mano, correndo. Correndo disparado, bicho. O bom é porque é à noite, né? O pessoal imagina cada coisa. Agora, pessoal, que vocês são ladrão. Aí eu sei, velho, que o ônibus virou assim a esquina. Aí o Jack Chan Jr., vixe, lá vem o ônibus. Corre. Esse bicho correu, mano, saiu pulando assim, dando sinal. Aí o mais engraçado é que o Jack Chan Jr., esse bicho é baixinho e gordinho, né, mano? É, ei, mas agora eu me lembrei de uma história sinistra aqui, ó. É. E ainda envolve mulher, ó. Foi, mas a bicha tocou o terror, mano. É que eu tava lá no Icaraí, mano. Aí eu conheci essa muito doida por lá. A bichinha só filézinho e tal. Aí eu, rapaz, com aquele clima ali e tal, ela, eu já a conhecia. Aí ela morava para a banda do Icaraí. Aí quando eu fui pra lá, eu disse, eu tô aqui e tal, né? Aí ela, não, eu só posso ir pra aí se tu vier me deixar de volta. Entendi. Porque quando eu voltar, não vai ter mais ônibus e eu vou perder uma carona aí pra, aqui, pra ir pra casa, pra ir onde tu tá. Aí na época eu tava com o carro e tal, aí eu, pode vir, que eu me respondo aqui. Aí ela, tem certeza, né? Eu tenho, pode vir. Aí ela veio, né? Ela veio e tal, a gente ficou lá e tal, na piscinazinha e tal, não sei o quê. Aí quando a criatura chegou nos horários e tal, aí eu... O meu intuito era fazer ela dormir lá, né? É. Cara malandro. Sendo que o meu plano não deu certo. E aí? Meu plano mirabolante não deu certo. A desgraçada teimou, quase choro pra voltar pra casa. Aí eu tá certo. Aí lá vai eu. Aí eu, ei, macho. Aí muito puto, né? Que o plano furou. Pois é, eu já tava indignado, mas aí eu não. Eu comprei minha palavra, né? Aí eu fui junto com um colega meu, o Maguito. Queima, tu e o Magueta. É, o apelido do cara é Magueta. Aí a gente foi, né? Sendo que aí ele tava amigo do meu irmão. E eu e o meu irmão tava saindo no nosso carro. Então ele foi. Aí, não, mas a gente vai deixar a menina aí. O Moura? Não, o Moura foi com o carro pra um lado e a gente pegou o carro dele e foi pro outro, entendeu? É, mas o Moura sempre faz essa sacanagem, né? Contigo. Pois é, né? Aí ele, pô, bora. Aí eu fui com ele, vamos embora. Aí a gente foi. Aí onde é que você mora? Aí, rapaz, ele na estrada tal, rumo a não sei o que. Não sei o nome das porras. Aí vai eu. Eu e o louco aí. O Magueta andando, a estrada zona. E começou a. Já tava anoitecendo, macho. 6 horas e tal. E vum. E as estradas cada vez mais escuras, menos iluminadas. Aí viu a noiva na rua. Não, uma escura zona mesmo, assim. Aí ela foi e disse assim, ei, menino, onde é o Margueta? Onde é que tu mora mesmo? Ele não chega não, não sei o quê. Não, é mais pra ali. Depois vai lá. Chico, eu já tô começando a ter medo dessa história. Foi indo. É. Aí quando foi uma hora, Manchela, aí vocês estão sentindo cheiro de queijo. Puta desse que jeito. Pariu, eu tinha dado um pulo, mano. Aí eu... Ei, mas só pra me basear aqui na história, tu tinha dado um anelo e tal, é? É, eu tava ficando com ela, entendeu? É. Aí então ela... não tinha pedido dela ser uma alma, não, né? Não. Aí ela foi. Ei, mas o biquíni dela era branco. Era branco, olha. Lembro não, ó. Ela pediu pra parar na curva. Não, aí ela foi, cara. Disse, ei, vocês estão sentindo cheio de queijo. Aí eu olhei pro Magueta assim, aí eu, não. Aí ela, então não. Aí eu, não. Aí o Magueta, tá falando de quê, menina? Ela, não é porque eu tô levando vocês pro cheiro do queijo. Aí começou a rir, ó. Mas o Magueta olhou pra mim com o olho tão grande, mano. Na hora eu só não ri mesmo porque eu fiquei bem tenso, né, também. A mulher era macabra, era mulher. Aí ela rindo, aí eu não posso embora. Quem tiver e vocês lá... vocês continuaram, tá... mano? Morreu nós mata, vamos embora. Aí a gente foi ir, né? Aí me veio a cabeça, mano, de rebolar essa desgraça da estrada e ir embora. Chitaria, e por que tu não fez essa porra, mano? Tu é doido, né? Uma mulher assumindo que tava levando vocês pro cheiro do queijo. Correu aí, risco, o cara correndo risco. Sendo que aí eu não. O mano, que o cara não faz pra c*** mulher, né? Não, mano. Já tinha comida, mas o negócio era... Sei lá, a consideração mesmo, né? Sei não, só sei que eu pensei no pior, né? Pensei no pior acontecendo com ela e não comigo, né? Que é deixar a menina na estrada de noite, mas sozinha, mas quem é que ia pegar uma menina, uma pobrezinha, mano? Mas e aí, mano? E aí? Aí a gente foi indo, aí, ei, dobra aqui pra direita. Ei, mas vocês são muito babaca, mano. Pera aí, mano. Tá levando vocês pro cheiro do queijo e vocês indo, cara. Aí, dobra aqui, aqui. Aí ele foi, aí dobrou, né? Aí, entrou numa estrada zona, mano. Mais escura ainda, mano. Escura é o meio. Aí tinha tipo um... Entrava numa parte que era tipo uma cidadezinha, tá entendendo assim? Tipo um bairrozinho. Pra aquela ali do Icaraí. Não sei explicar direito. Não sei que é um... Já tinha uma iluminação lá na frente, sabe? É. Que é uma comunidadezinha, sei lá como é o nome lá. Aí ela foi. Vocês voaram, aí, né? Quando chegou lá, ela foi e disse, não, pode me deixar aqui. Que aqui dá tranquilo. Sendo que aí, ao invés de ele deixar logo a menina lá, né, cara? Porque tava aquele clima assim meio... Fulerar já, ele, não, a gente deixa vocês em casa. Vocês porque o Magueta tem uns peitos de aço, né? Aí, não, pode dizer que a gente vai. Ela, não, pode tá bom aqui e tal. Ela, não, é perigoso, pode deixar aqui e tal. Aí ele, não, vá logo, diga logo aí que a gente já tá aqui mesmo. Aí eu olhei pra cara dele ali, né? Pra ver se ele se tocava, aí ele, não, mano, vai, pode ir. Aí, então, tipo, mas na verdade, mas é porque a mulher era casada, né? Não, acho que não. Aí a gente foi, né? É, pode ter mentido, né? Aí a gente foi. Aí quando chega lá na frente, mano, ia dar num sítio, tá entendendo? Vigi. Aí a estrada do sítio pegando pra direita, mano, era escurona, escurona mesmo. E o matozão assim, colado com o carro, mano. Aí o meu amigo, se vier um cabo aqui com uma pedrada aqui na saindo desse mato aqui, não vai dar nem tempo de gritar, né? Aí ela é mais pra frente. Não, aí ela, quando chegou nessa boca da estrada, ele disse, pode deixar aqui, que aqui é reta, aí chega o sítio. Aí o Magueta de novo, não, minha filha, tá doido, é deixar você escura, numa estrada escura, dá sozinho. E ela Magueta gamou, foi na mulher, mano. Porra, aí ela foi, aí ela pôs é bem aí em frente, é mais pra frente aí, ela foi pegar o celular. Pera aí que eu vou só avisar aqui o meu tio que eu tô chegando pra ele vir abrir o portão, porque senão eu vou ficar gritando aí fora e ninguém vem, né? Só avisar as galera, né, aqui. Aí me veio isso na cabeça, mano. Aí eu, ei, mas essa menina tá... Mano, é o doido, mano, pra, sei lá, né, levar o carro, sei lá. Será, é? Aí eu só sei que a aflição todinha acabou, porque eu cheguei na porra do sítio, ele deu o retorno, ela desceu e ficou na porta do sítio. É, vocês voaram. Esperando. Meu irmão, quando essa menina deu a vida, como é, desceu no carro e disse, não, aqui tá bom, boa noite, meu amigo, esse bicho saiu foi rasgando. Saiu voado. E vocês olharam pra trás, ela tinha sumido. Aí eu olhei pra trás pra ver se não tinha nenhuma moto, sei lá, alguém saindo de atrás, né? E até aqui, o máximo que podia acontecer é nós dois morrer. Aí a gente... Vai dele. Hasta la vista, baby.